Fecheiro 27. A velha mulher dirigiu-se à mais próxima das janelas duplas até ao chão. Abra, por favor, disse. Desliza para cima. Você tem força suficiente? Tirou a vela da mão de Rowan e pousou-a numa pequena mesa junto à lareira. Rowan abriu o fecho simples e levantou a pesada janela de 9 vidros, empurrando-a com facilidade até estar quase acima da sua cabeça. Era ali o alpendre fechado, a rede. E ali estava a noite, cheia dos seus vários sons reconfortantes. E o ar era tão fresco como era cálido e de novo carregado do hálito da chuva. Sentiu-se subitamente invadida por uma sensação de gratidão e ficou em silêncio, deixando que o ar lhe beijasse o rosto e as mãos. Desviou-se para o lado enquanto a velha mulher passava por ela. A vela, que fora deixada ficar na sala, lutava contra uma corrente de ar errante. Depois apagou-se. Rowan saiu para a escuridão. A brisa trouxe de novo aquele perfume forte, encharcadoramente doce. O jasmim da noite, disse a velha mulher. Em volta do alpendre cresciam trepadeiras, gavinhas a dançar com a brisa, minúsculas folhas finas a mover-se, como inúmeras pequenas asas de insetos a bater contra a rede. Brilhavam flores na escuridão, brancas e delicadas e belas. Era aqui que a sua mãe se sentava, dia após dia, disse a velha mulher. E foi ali naquelas lajes que a mãe dela morreu. Quando morreu ao cair daquele quarto lá em cima que tinha sido Julian, fui eu que a levei a atirar-se da janela. Creio mesmo que a teria empurrado com as minhas próprias mãos, se ela não se tivesse atirado. Esgatanhei-lhe os olhos com as minhas próprias mãos, como tinha feito Julian. Fez uma pausa. Estava a olhar para a noite através da rede frugenta, talvez para as altas e vagas formas das árvores contra o céu mais claro. A luz fria do candeeiro da rua caía, alongada e brilhante, sobre a parte da frente do jardim. Caía sobre a erva alta que crescia selvagem. Até caía sobre as costas altas da cadeira de beloiço branca. A noite pareceu hostil e terrível a Rowan, tenebrosa e soturna aquela casa, um horrível lugar a sambarcador. Viver e morrer ali, ter passado a vida naquelas salas tão terrivelmente tristes, morrer naquele quarto nojento lá em cima, era indescritível. E o horror ergueu-se dentro dela como algo negro e espesso, ameaçando parar-lhe a respiração. Não tinha palavras para o que sentia. Não tinha palavras para o ódio que tinha dentro de si pela velha mulher. Matei Anta, disse a velha mulher. Estava de costas viradas para Rowan e as suas palavras eram baixas e indistintas. Matei-a tão certamente como se a tivesse empurrado. Queria que ela morresse. Estava a embalar Deirdre no berço e ele estava sempre ao seu lado. Ele estava a olhar fixamente para a bebé e a fazê-la rir. E ela deixava que ele o fizesse. Estava a falar com ele, na sua vozita fraca e mimalha. Estava a dizer-lhe que ele era o seu único amigo, agora que o marido morrera, o seu único amigo no mundo. Disse: Esta casa é minha, posso pôr-te fora se quiser. Disse-me isso, a mim. E eu disse: Arrancar-te-ei os olhos da cara, se não desistires dele. Se não tiveres olhos, não o poderás ver. Não deixarás que a bebé o veja. A velha mulher fez uma pausa. Nauseada e acabrunhada, Rowan esperou no silêncio abafado dos sons da noite, de coisas a mexerem-se e a cantar na escuridão. Alguma vez viu um olho humano arrancado do globo ocular, pendurado contra a face de uma mulher por fios sangrentos? Eu fiz-lhe isso. Ela gritou e soluçou como uma criança. Mas fiz-lhe isso. Filo, E perseguia pelas escadas acima, enquanto ela fugia de mim a tentar segurar nas mãos o seu precioso olho. E acha que ele me deteve? Eu teria tentado, disse Rowan, numa voz enrouquecida e amarga. Por que é que me está a contar isto? Porque você quis saber. E para saber o que se passou com uma, tem de saber o que se passou com a outra antes dela. E acima de tudo, tem de saber que foi isto que eu fiz para quebrar a cadeia. A mulher virou-se e olhou fixamente para Rowan, com a luz fria e branca refletida nos seus óculos, transformando-os subitamente em espelhos cegos. Fiz isto por si, e por mim, e por Deus, se é que há um Deus. Levei-a a atirar-se daquela janela. Vamos ver se o podes ver, se fores cega, exclamei. Nessa altura podes fazer com que ele venha. E a sua mãe a gritar no berço naquele mesmo quarto, devia ter-lhe tirado a vida, devia tê-la apagado ali. E então, enquanto Anta jazia morta sobre as lajes, não quis Deus que eu tivesse coragem. A velha mulher fez de novo uma pausa, erguendo ligeiramente o queixo, os seus lábios finos voltando a distender-se num sorriso. Sinto a sua ira. Sinto a sua condenação. Como não hei de senti-los? Murmurou Rowan. A velha mulher baixou a cabeça. A luz do candeeiro da rua incidiu então sobre o seu cabelo branco, o seu rosto na sombra. Não podia matar uma coisa tão pequena, disse, numa voz cansada. Não consegui pegar na almofada e pô-la sobre o rosto de Deirdre. Pensei nas histórias do passado, das bruxas que sacrificavam bebés, que punham gordura de bebé a ferver no caldeirão, nos sabás. Nós, as Mayfairs, somos bruxas. E devia eu sacrificar aquela pequenina coisa, como elas tinham feito? Ali estava eu, pronta a tirar a vida a um bebé pequeno, a um bebé que chorava, e não consegui forçar-me a fazer o que elas tinham feito. De novo silêncio. E é claro que ele sabia que eu não conseguiria. Ele teria destruído a casa de alto a baixo para me impedir se eu tentasse. Rowan esperou até já não conseguir esperar mais, até o ódio e a ira dentro de si estarem silenciosamente a sufocá-la. Numa voz rouca perguntou: E que é que lhe fez mais tarde? À minha mãe? Para quebrar a cadeia, como disse. Silêncio. A velha mulher suspirou. Virou ligeiramente a cabeça, olhando através da rede forjenta, talvez para o pátio. Desde o tempo em que ela era pequena, disse ela, quando brincava naquele jardim, implorei-lhe que o combatesse. Disse-lhe para não olhar para ele. Ensinei-a a mandá-lo embora. E tinha ganho esta luta, tinha vencido as suas crises de melancolia e de loucura e de choro e de confissões repugnantes de que ela tinha perdido a batalha e deixado que ele fosse para a sua cama. Tinha vencido até Cortland a violar. E fiz então o que tinha de fazer para garantir que ela desistiria de si e que nunca iria atrás de si. Fiz o que tinha de fazer para garantir que nunca mais tivesse forças para fugir, para a procurar, para a reclamar e trazer de volta para a sua loucura e a sua culpa e a sua histeria. Quando num hospital se recusavam a dar-lhe choques elétricos, levava-a para outro. E se nesse hospital queriam retirar-lhe a medicação, levava-a para outro. E disse-lhes o que tinha de lhes dizer para os obrigar a amarrarem na cama. E a dar-lhe as drogas e a dar-lhes os choques. Disse-lhe a ela o que tinha de lhe dizer para a fazer gritar, para eles fazerem tudo isso. Não me conte mais nada. Porquê? Queria saber, não queria? E sim, quando ela se contorcia sob a roupa da cama como uma gata com cio, dizia-lhes para lhe darem injeções, para lhe darem injeções. Pare! Duas vezes ou três vezes por dia. Não me importo que a matem, mas deem-lhas. Não a quero ver ali, aquele brinquedo a contorcer-se no escuro. Não quero. Pare com isso, pare. Porquê? Ela foi dele até o dia em que morreu. A sua última e única palavra foi o nome dele. De que é que tudo isso serviu? A não ser ter sido por si. Por si, Rowan. Pare com isso! Silvou-lhe Rowan, erguendo involuntariamente as mãos com os dedos abertos. Pare com isso! Podia matá-la por aquilo que me está a contar. Como é que ousa falar em Deus e na vida, tendo feito isso a uma rapariga, a uma jovem rapariga que criara nesta casa nojenta? Fez-lhe isso. Fez-lhe isso, estando ela indefesa e doente. E Deus a ajude, pois a senhora é que é a bruxa, sua velha doente e cruel, que foi capaz de lhe fazer isto a ela. Deus a ajude. Deus a ajude, maldita seja. Subitamente uma expressão de choque espelhou-se no rosto da velha mulher. À luz fraca e por uma fração de segundo, pareceu ficar sem expressão, com os olhos de vidro redondos e vazios a brilhar como dois botões e a boca flácida e vazia. Rowan gemeu, levou as suas próprias mãos à cabeça, enfiando-as pelo cabelo, comprimindo os lábios para travar as suas palavras, para travar a sua ira, para travar a mágoa e a dor. Que vá para o inferno pelo que fez, gritou, semi-engolindo as palavras, com o corpo curvado, com a ira que não conseguia deter. A velha mulher franziu as sobrancelhas, estendeu a mão e a bengala caiu. Deu um único passo arrastado em frente e depois a mão direita tremeu e caiu na direção da maçaneta esquerda da cadeira de baloiço à sua frente. O seu corpo frágil torceu-se lentamente e caiu sobre a cadeira. Quando a cabeça caiu para trás, contra as traves altas da cadeira, deixou de se mexer. Depois a mão escorregou do braço da cadeira e ficou pendurada junto a ele. Não se ouvia um único som na noite, apenas um surdo e contínuo zumbido, como se os insetos cantassem e as rãs cantassem e os motores longínquos e os carros, onde quer que estivessem, cantassem com eles. Um comboio pareceu passar algures ali perto, matraqueando ritmada e velozmente sob a canção, e ouviu-se o som abafado e distante de um apito, como um soluço gutural na noite. Rowan ficou imóvel, com as mãos caídas junto ao corpo, lassas e inúteis, enquanto olhava em silêncio através da rede ferrugenta para o movimento suave e arrendado das árvores contra o céu. O canto profundo das rãs soltou-se lentamente das outras canções da noite e depois desapareceu. Um carro passou pela rua vazia para lá do gradeamento da frente, os seus faróis rompendo a folhagem espessa e molhada. Rowan sentiu a luz na pele, viu-a iluminar a bengala de madeira caída no chão do alpendre, o sapato abotinado preto de Carlota, dolorosamente torcido, como se o tornozelo fino se tivesse partido. Alguém teria visto através dos arbustos a mulher morta na cadeira? E a mulher alta e loura junto dela? Rowan estremeceu de alto a baixo, arqueou as costas levantando a mão esquerda e agarrando uma madeixa do seu cabelo, puxando-a até a dor no couro cabeludo ser tão forte que não a conseguia suportar. A ira desaparecera, até a mais tenue e mais amarga réstia de ira tinha desaparecido. E ficou ali, sozinha e gelada, na escuridão, agarrada à dor, enquanto puxava com força o cabelo, com dedos que tremiam, frios, como se a noite cálida não existisse. Sozinha, como se a escuridão fosse a escuridão do abismo, do qual toda a promessa de luz tivesse desaparecido, e toda a promessa de esperança ou de felicidade. O mundo desaparecera. O mundo com toda a sua história, com toda a sua lógica vã e com todos os seus sonhos e realizações. Lentamente limpou a boca com as costas da mão, desajeitadamente como uma criança, e ficou a olhar para a mão flácida da mulher morta. Os seus dentes batiam enquanto o frio a invadia profundamente, gelando-a verdadeiramente. Depois, pondo um joelho no chão, ergueu a mão e procurou o pulso, que ela sabia não existir, e depois pousou-a no colo da mulher e olhou para o fio de sangue que escorria do ouvido da mulher, que lhe escorria pelo pescoço e pela gola branca. Eu não queria, murmurou, mal formando as palavras. Atrás dela, a casa bocejou, esperando. Rowan não conseguia virar-se. Um som distante e não identificável chocou-a. Encheu-a de medo. Encheu-a do pior e único medo verdadeiro que alguma vez sentira por um lugar, em toda a sua vida. E quando pensou nas salas escuras, não conseguiu virar-se. Não conseguia voltar lá. E o alpendre fechado prendia-a como uma armadilha. Ergueu-se lentamente e olhou para a erva alta, para um emaranhado de trepadeiras que esgatanhavam a rede e que agora tremiam contra ela, com as suas minúsculas folhas pontiagudas. Olhou para as nuvens que se moviam além das árvores e ouviu um pequeno som, horrível, a sair dos seus próprios lábios, uma espécie de terrível gemido desesperado. Eu não queria, disse de novo. É nestas alturas que se reza, pensou acabrunhada e calmamente. É nestas alturas que se reza, a nada e a ninguém, para afastar o terror do que se fez, para fazer com que tudo fique bem, para fazer com que nunca se tenha lá estado. Viu o rosto de Ellie na cama do hospital. Promete-me que nunca, nunca. Não queria fazer isto. Foi tão baixo o murmúrio que ninguém, a não ser Deus, o poderia ter ouvido. Meu Deus, eu não queria fazê-lo, juro, não queria voltar a fazer isto. Ao longe, algures num outro mundo, existiam pessoas. Michael e o inglês, e Rita May Lonigan, e os Mayfairs, reunidos à mesa do restaurante. Até Eugénia, perdida, algures dentro da casa a dormir, talvez a sonhar, todos esses outros. E ela estava ali sozinha. Ela que tinha morto aquela velha mulher má e cruel, que a tinha morto tão cruelmente como esta tinha morto. Maldita seja! Deus a mande para o inferno por tudo o que disse e tudo o que fez. Deus a amaldiçoou. Mas eu não queria fazê-lo. Juro. Voltou a limpar a boca, cruzou os braços sobre o peito, curvou os ombros e estremeceu. Mas quanto tempo é que conseguiria ali ficar, imóvel e sozinha? Durante quanto tempo aquele frio lhe morderia e a gelaria até à alma? Tinha de se virar, atravessar a casa escura, ir até à porta e sair dali. Mas não podia fazer isso, tinha de chamar alguém, tinha de dizer, tinha de gritar por aquela mulher, Eugénia, e fazer o que tinha de ser feito, o que era correto fazer. No entanto, a angústia de falar com estranhos, de dizer mentiras oficiais, era mais do que ela conseguia suportar. Deixou cair indolentemente a cabeça para o lado. Olhou fixamente para o corpo imóvel, quebrado e caído dentro do seu saco de vestido, o cabelo branco, tão lavado e de aspecto macio. Toda a sua vida mesquinha e miserável naquela casa. Toda a sua vida azeda e infeliz. E é assim que tudo acaba para ela. Fechou os olhos, levando as mãos ao rosto num gesto cansado. E depois vieram as orações. Ajuda-me, pois não sei o que fazer, não sei o que fiz e não o posso desfazer. E tudo o que a velha mulher disse era verdade, e eu sempre soube. Soube sempre que o mal estava dentro de mim. E dentro delas, E foi por isso que Ellie me levou daqui. O mal. Viu o fantasma, magro e pálido, do outro lado do vidro, em Tiburon. Sentiu as mãos invisíveis a tocarem-lhe, como sentira no avião. O mal. E onde estás? Perguntou na escuridão. Porque é que eu hei de ter medo de voltar a entrar nesta casa? Ergueu a cabeça. Ouviu de novo um leve ruído na sala de estar comprida. Um ligeiro ruído de madeira a estalar atrás dela, como uma tábua de soalho a ranger sob uns pés. Ou seria apenas o vento numa viga? Era tão ténue que podia ter sido um rato na escuridão a correr pelas tábuas, com as suas minúsculas patas repulsivas. Mas sabia que não era. Com todos os seus instintos, sentiu ali uma presença. Alguém perto, alguém no escuro, alguém na sala. Não era a mulher preta. Não era o arranhar dos seus chinelos. Mostra-te, murmurou ela. O resto do seu medo transformando-se em ira. Imediatamente voltou a ouvir o ruído e lentamente virou-se. Silêncio. Olhou pela última vez para a velha mulher. E depois dirigiu-se para a comprida sala. Os espelhos altos olhavam um para o outro na quietude sombria. Os lustres poeirentos captavam taciturnos a luz para si próprios na penumbra. Não tenho medo de ti. Não tenho medo de nada aqui. Mostra-te, como já fizeste antes. A própria mobília pareceu viva durante um perigoso instante. Como se as pequenas cadeiras curvas estivessem a observar. Como se as estantes com as suas portas de vidro tivessem ouvido o seu vago desafio e testemunhassem o que quer que acontecesse. Porque é que não vens? Voltou a murmurar mais alto. Tens medo de mim? Vazio. Um leve estalido vindo, algures lá de cima. Com passos silenciosos e regulares, Rowan dirigiu-se para o corredor, dolorosamente consciente do som da sua própria respiração difícil. Olhou taciturnamente para a porta da frente, aberta. Leitosa a luz da rua, escuras e brilhantes as folhas dos carvalhos a pingar. Um longo suspiro saiu de dentro dela, quase involuntariamente, e depois virou-se e afastou-se daquela luz reconfortante, voltando ao hall, recuando para as sombras espessas e para a sala de jantar vazia, onde estava a Esmeralda, à espera, na sua caixa de veludo. Ele estava ali, tinha de estar. Porque é que não vens? Murmurou, surpreendida com a fragilidade da sua própria voz. Pareceu-lhe que as sombras se mexeram ligeiramente, mas não se materializou de qualquer forma. Talvez uma levíssima brisa tivesse tocado nos cortinados poeirentos. O estalido surdo soou nas tábuas sob os seus pés. A caixa de joias estava em cima da mesa. Um cheiro a estearina continuava a pairar no ar. Os seus dedos tremiam-lhe quando ergueu a tampa e tocou ao de leve na pedra. Vem, demónio, disse. Pegou na Esmeralda, vagamente fascinada com o seu peso, e apesar do seu acabrunhamento, ergueu-a mais alto até captar a luz e depois pô-la facilmente, fechando o pequeno fecho forte na parte de trás do pescoço. Depois, num estranho momento, viu-se a si própria a fazer isto. Viu-se a si própria, Rowan Mayfair, arrancada do seu passado, que tinha sido tão longínquo de tudo aquilo que lhe faltava agora por menor, ali como uma viajante naquela casa escura e estranhamente familiar. E era-lhe familiar, não era? Aquelas portas altas e mais estreitas no topo. Parecia-lhe que o seu olhar tinha percorrido aqueles murais mil vezes. Ela ia andar por ali. A sua mãe tinha vivido e morrido ali. e como parecia irrecuperável e pertencente a um outro mundo, o vidro e a casa de madeira de Sequoia, na longínqua Califórnia, por que é que esperara tanto tempo para vir? Tinha metido por um desvio no caminho escuro e brilhante do seu destino? E que eram os seus êxitos passados, comparados com este mistério? E só pensar que aquele mistério, em todo o seu esplendor, lhe pertencia por direito. Tinha esperado ali todos aqueles anos que ela o viesse reclamar. E agora, finalmente, ela estava lá. A esmeralda pesava-lhe contra a seda macia da blusa. Os seus dedos pareceram incapazes de lhe resistir, pairando junto dela como se fosse um ímã. — É isto que queres? Murmurou. Atrás dela, no corredor, um som inconfundível respondeu-lhe. Toda a casa o sentiu, ecoou-o, como a estrutura de um grande piano ecoa o mais ligeiro toque numa corda. Depois voltou, suave, mas indiscutível. Alguém estava ali. O seu coração batia-lhe quase dolorosamente. Ficou ali, perdida, de cabeça baixa, como se num sono com sonhos. Virou-se e ergueu os olhos. A uns escassos metros, distinguiu uma figura indistinta que parecia um homem alto. Todos os pequenos sons da noite pareceram cessar e deixá-la num vazio, enquanto ela se esforçava por distinguir aquela coisa da escuridão pesada que a envolvia. Estaria a enganar-se a si própria? Ou seria aquilo a forma de um rosto? Parecia-lhe que um par de olhos a observava, que conseguia distinguir o contorno de uma cabeça. Talvez visse a curva branca de um colarinho engomado. Não brinques comigo, murmurou. Uma vez mais, toda a casa ecoou com o som dos seus estalidos e gemidos incertos. E depois, espantosamente, a figura tornou-se mais clara. Confirmou-se magicamente. E, no entanto, no mesmo instante em que ela deu uma exclamação abafada, começou a desaparecer. Não, não vás, implorou ela, duvidando subitamente que alguma vez tivesse visto qualquer coisa. E ao olhar fixamente para a confusão de luz e sombra, procurando desesperadamente, uma forma mais escura apareceu contra a luz ténue da porta distante. Aproximou-se através do pó redupiante, com passos pesados e distintos. Sem qualquer hipótese de engano, ela viu os largos ombros e o cabelo curto, encaracolado. Rowan? És tu, Rowan? Sólido, familiar, humano. Oh, Michael, gritou ela numa voz baixa e insegura. Dirigiu-se para os braços que esperavam. Michael, graças a Deus.